da cidade. Pra quem quiser ver, tá na cara a maldade. Barraco de madeira, nenhuma mordomia. É o cotidiano de toda a periferia. Quando é RAP, minha luta eu vou vencer. Olho pra cara do governo e mando se fuder. Pro povo mais humilde, escondem a ajuda. Pros gringos lá de fora, só faltam dar a bunda. Brasil, na moral, errado o carnaval. Mas cadê a ajuda pro povo em geral? Que pede melhorias de dentro das favelas e quer passar de boa em cada beco e viela. Quer viver tranquilo, um fato importante, sem temer viatura que passa todo instante. O que fala da polícia, trabalha pra justiça, mas prefiro fazer o serviço da injustiça. Invade nossos gritos e distribui porrada. Os tal de farda cinza, a gangue fardada, só querem esculachar, oprimir à vontade. Jogou dentro da mala, cadê? Ninguém sabe. Jesus é meu escudo e não me deixa fraquejar. Sempre me guiando e dando forças pra lutar. Eu não sou bandido e nem carrego oitão. Sou preto favelado, tu me chama de ladrão. Se me trombar na rua, já querem me atrasar. Mandando pra parede e começa a esculachar. Depois do constrangimento, quer me pedir desculpa? Vai se fuder, bando de filha da puta. Na batida dos homens, dois manos caiu. O que aconteceu? Ninguém diz, ninguém viu. Se os caras eram inocentes, ninguém sabe a verdade. Atiram primeiro, perguntam mais tarde. No baile de ladrão e da corrupção, onde quem rouba menos é quem vai pra prisão. No país do futebol, o que mais se tem é craque de favela. Polícia o que tem, mas é combate, abuso de autoridade. Por aqui não é crime, mas se puxa o beck, a polícia te reprime. A favela chora na repressão dos homens que invade o barraco de quem tá passando fome. Então me diz o que é pior, com ela ou sem ela. Porque de todo jeito a violência deixa sequela. Querem nos fazer temer, ao invés de proteger. O papel desses viados é o que eu quero entender. Então pra que polícia, se não tem proteção? Se a segurança só existe se tu tem dinheiro na mão. Pra eles o que importa é nota de 100. Aqui nessa porra você só vale o que tem. O rico tão de boa, disso eu já sabia. Quer saber o que é terror, cooperação, asfixia, desigualdade social. Tá claro por aqui, enquanto a favela chora, os governantes sorrindo, uma mão lavando a outra. É assim que funciona. Eu quero que a casa caia e a verdade venha à tona. Aí eu quero ver quando o seu poder ir embora. Vai conhecer o sentimento quando a favela chora. Nossa dor é amarga, ao mesmo tempo revoltante. Pois assim fica difícil para seguir adiante. Quem deveria nos proteger tá fazendo o contrário, apenas querendo pobre no sistema carcerário. E nem pense no povo que isso dia vai acabar. Porque se ficarmos parados, isso só tende a piorar. Por isso eu tô no rap, tentando lhe alertar. O rap tem a força de revolucionar. Vamos mudar a nossa vida, seja lá ela qual for. Aquela de cena triste ou a de cena de terror. Composta por atores que nos impõem o caos. Nos humilha, nos maltrata, só tenta fazer o mal. Favela é meu lugar e batalharei por ela. Por cada menino pobre, cada beco e viela. Não importa quanto custe o preço dessa luta. Eu quero é que se foda os gambezinhos, filha da puta. Quem tem medo, quem medo, quem? Sem chance pra PM. Quem tem medo, quem medo, quem? Sem chance pra PM. Quem tem medo, quem? Sem chance pra PM. Esses filha da puta só amedronta meus parentes. Outro mano vacila, raio porrada cobra. Já vem botando medo, espalhando a discórdia. Aqueles pontos chegam e não dispensam nem mulher. Aqui no grito eu vejo, cê vê como é que é. Pegar os de menor e joga na Febem. Governo ou polícia, a culpa é de quem? Se eles são culpados, é a verdade que importa. Aí governador, queremos uma resposta. Se pra você isso é certo, pra nós isso é errado. Vivendo na miséria, ainda sendo humilhado. Soldado da verdade, correndo pelo rap, tentando relatar a verdade que prossegue. Consequência do passado, passando no presente e lá no futuro, o que vai sobrar pra gente? Pede break do cara que tá pensando que é o cão. só anda acompanhado e com arma na mão. Governador não vê o que eles faz com nós, ou deve ser por medo, porque a verdade dói. Tô cansado de viver oprimido por vocês. Eu sou um pobre preto, nesse mundo não tem vez. A cada momento tento fazer a minha história, tentando viver entre vitórias e glórias. A vida na favela não é fácil, eu te digo. Correr pelo certo, te confesso, é difícil. Eu vou andando de frente e seguindo a minha luta. Vai se fuder, bando de fila da puta, que bate, te prende, te rouba a esperança de um dia acreditar que existe a segurança. O que meu povo já sofreu, só Deus até que sabe. Milhões de pele preta que clamam por liberdade. Chicotadas que levaram, dói ainda, tô marcada. A diferença é que agora é só coronhada. Verme pilantra, não segue minha trilha. Inimigo de um sistema, essa é a família. O rap chega pra cobrar o papel desses covardes. Favelado é só drama, só quem é de lá sabe. Queria até pensar, vou confiar em vocês. A cada dia que se passa eu tenho nojo de vocês. De farol alto, vem virando a esquina. Todo mundo tá ligado, é os vermes que se aproxima. Segurando o fuzil, de farda acinzentada, de cacete aqui na mão, pronto pra te dar porrada. Até as criancinhas tem medo dos fudidos, que até de brincadeira prefere ser bandido. Chega na favela com intimidação, esculhamba os favelados, chama eles de ladrão. Eu sou fazer honesto, que trabalho ano inteiro. Tem um barraco invadido à procura de dinheiro. Policial, filha da puta, paga pau pra traficante. Só quer saber da micha e deixando o flagrante. Vai ganhar dinheiro, faz até uma blitz falsa. Chega na cara dura, capa verba e disfarça. Quem é que cobra esses pregos? Governo em geral, tudo se faz de cego. Brasil é uma bomba, pronta pra explodir. Só resvala estilo por descendente de zumbi. Aqui no Brasil, pobre não tem direito. Se tentar exigir, vai levar um tiro no peito. Pique, pegue, a banca tá formada e não deixa pra depois. Se a polícia mata um, na favela nasce dois. Gambezinho do caralho, bando de cuzão. Quer dar uma de herói, mas na verdade só vi não. Meu povo é sofrido, na dificuldade não treme. É um povo guerreiro que não teme a PM. Que não teme a PM. Quem tem medo treme. Sem chance pra PM. Quem tem medo treme. Sem chance pra PM. Na polícia, raça do caralho. Nem na hora da minha morte eu descarei o 9-0. Demônio de farda só vem pra fazer mãe chorar. Sempre! Demônio de farda só vem pra fazer mãe chorar.